logo alterava, dizendo que nada te faz esquecer da gente. Mesmo papo furado, todo ensaiado, jurando ser diferente. Você mente tão bem que nem sente. Você me pede volta e eu te peço volta, volta. Volta pra sua casa, saiu daqui batendo a porta. E agora a porta vai bater na sua cara. Você me pede volta e eu te peço volta. Volta pra sua casa, saiu daqui batendo a porta. E agora a porta vai bater na sua cara. Posta Avenida, valeu Ica! Você ligar pra mim de cara de pau, uns 30 áudios que nem consigo escutar, do mesmo blá blá blá. Você chorando, cavalo alterava, dizendo que nada te faz esquecer da gente. Mesmo papo furado, todo ensaiado, jurando ser diferente. Você mente tão bem que nem sente. Você me pede volta e eu te penso, volta, volta. Volta pra sua casa, saiu daqui batendo a porta. E agora a porta vai bater na sua cara. Você me pede volta e eu te peço volta. Volta pra sua casa, saiu daqui batendo a porta. E agora a porta vai bater na sua cara. Você me pede volta e eu te peço volta. Volta pra sua casa, saiu daqui batendo a porta.